mas diga que não vive sem mim. Eu sou uma praga, Maria sem vergonha do seu jardim. Você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar. Eu topo tudo, sou flor que se cheire em qualquer lugar. Mas diga que não vive sem mim.